cold provoke the rap me with flow. Rap and coolie see our jack lines. Hunters in other words, hard puppy fuck that girl from Austria. Show you my love and my man side. I hide the hill so we can chill with the 808s. the fight, so her love is showing. Flowers growing, we're gonna pick it. Rapping through the climate, we're not chicken. Cracking this egg, it's gonna fry. I hike the hill so we can chill with the alewives. YouTube Discotheque. Electropolis 50th Avenue, Edelweiss, Bring Me Edelweiss. Future Beat No Deeper Meaning, Two in a Room, Wiggle It. BG The Prince of Rap, Can We Get Enough? Começou o Flash House de hoje. Então, significa que tem mais um bloco pra rolar. E se você gostou do primeiro, com certeza vai gostar do segundo. É só você ficar por aí e não sair de jeito nenhum. Você está ouvindo Flash House. Rádio Serviço. Você pode gostar de abacaxi com batata, vodka com pimenta, chocolate com limão. Você pode fazer a mistura que quiser. Mas colocar a vida dos outros em risco, isso não é um direito. Bebida alcoólica em direção é coisa de gente escrota. Aqui na Rio Sul Rádio, você confere músicas da Albânia. Estônia. Voltamos a apresentar Flash House Incógnito. Rio Sul Rádio. Thank you.

songs about you. I just can't stop writing songs about you. Sul Rádio. Pulled my plans apart.